Fecheiro 158, capítulo 107. Tsugung Rua. Setembro de 1772. Acordei encharcada em suor. A camisa fina com que eu dormia estava colada ao corpo, molhada e transparente. A cor da minha pele aparecia em manchas através do tecido, mesmo à luz turva que vinha da janela com as persianas abertas. Eu tinha pontapeado o lençol e a colcha no meu sono agitado e jazia esparramada com a camisa de linho enrolada acima das coxas. Mas mesmo assim, a minha pele pulsava de calor, ondas quentes que fluíam por cima de mim como cera de vela derretida. Atirei as pernas para fora da cama e levantei-me, sentindo-me zonza e desligada do corpo. O meu cabelo estava ensopado e o meu pescoço escorregadio com a transpiração. Um fio de suor escorreu-me por entre os seios e desapareceu. Jamie ainda dormia. Eu via a forma curvada do seu ombro virado para cima e o cabelo derramado, escuro, na almofada. Ele mexeu-se ligeiramente e murmurou qualquer coisa, mas depois deslizou novamente para a respiração profunda e regular do sono. Eu precisava de ar, mas não queria acordá-lo. Afastei o mosquiteiro de gás, atravessei o quarto cuidadosamente até à porta e entrei no pequeno quarto do outro lado do corredor. Era uma divisão pequena, mas tinha uma janela grande para contrabalançar com a do nosso quarto. Esta ainda não tinha vidro. Era fechada apenas com persianas de madeira, e eu podia sentir as correntes do ar da noite a atravessar as frestas, girando pelo soalho, acariciando-me as pernas nuas. Ansiosa pela frescura da noite, tirei a minha camisa molhada e suspirei de alívio. Quando a corrente de ar me subiu pelas ancas, seios e braços. No entanto, o calor continuava lá, ondas quentes a pulsarem pela minha pele a cada batida do coração. Tateando no escuro, destranquei as persianas e abri completamente a janela, absorvendo grandes goles do ar frio da noite que jorrava sobre mim. Dali, eu podia ver, por cima das árvores que encobriam a casa, a descida da montanha, quase até à fraca linha preta do rio, ao longe. O vento agitava as copas das árvores e soprava sobre mim com um abençoado frescor. E o pungente cheiro de folhas e seivas de verão. Fechei os olhos e permaneci imóvel. Num ou dois minutos, o calor desapareceu como um carvão em brasa sufocado, deixando-me úmida, mas tranquila. Ainda não queria voltar para a cama. O meu cabelo estava molhado e os lençóis onde eu estivera deitada ainda estariam pegajosos. Apoiei-me nua no parapeito, a penugem do meu corpo arrepiando-se agradavelmente à medida que a minha pele arrefecia. O tranquilizante sussurro das árvores foi interrompido pelo som agudo do choro de uma criança e eu olhei na direção da cabana. Ficava a uns 100 metros da casa. O vento devia estar na minha direção para ter trazido o som até ali. De facto, o vento mudou quando eu me debrucei na janela e o choro perdeu-se no restolhar das folhagens. Mas a brisa continuou e eu podia ouvir os guinchos agudos, mais fortes agora no silêncio. O choro estava mais forte porque estava a aproximar-se. Houve um estalido e um gemido de madeira quando a porta da cabana se abriu e alguém saiu. Não havia nenhum lampião ou vela acesa na cabana e o rápido vislumbre que tive do vulto que saía não mostrava nada além de uma figura alta contra a turva claridade da lareira lá dentro. Parecia ter cabelo longo, mas tanto Roger como Brianna dormiam com os cabelos soltos e sem touca. Era agradável imaginar as lustrosas madeixas pretas de Roger misturadas com as madeixas de cor de fogo de Briana sobre a almofada. Dividiriam eles uma almofada? Questionei-me de repente. A gritaria não tinha acalmado. Nervoso e irritado, mas não agoniado. Não era dor de barriga. Um pesadelo? Esperei um momento a observar, para ver se alguém traria a criança para a casa à minha procura. E peguei na minha camisa amarrotada, não fosse o diabo de selas. Não. O vulto tinha desaparecido no bosque de abetos. Eu podia ouvir o choro, cada vez mais distante. Não era febre, então. Percebi que os meus seios tinham começado a picar e a enrijecer em resposta ao choro. E sorri um pouco, melancolicamente. Era estranho que o instinto fosse tão profundo e durasse durante tanto tempo. Será que um dia eu deixaria de reagir ao som de uma criança a chorar? Ao cheiro de um homem excitado? Ao roçar do meu cabelo comprido na pele nua das minhas costas? E se eu de facto chegasse a esse ponto, lamentaria a perda? Questionei-me. Ou sentir-me-ia em paz, podendo contemplar a existência sem a intrusão de tais sensações animais? Não eram apenas as glórias da carne que eram as dádivas do mundo, afinal de contas. Um médico também vê a plenitude de sofrimentos a que a carne está sujeita. No entanto, estando ali ao ar fresco do final de verão que fluía da janela, as tábuas lisas sob os meus pés descalços e o toque do vento na pele nua, eu não podia desejar ser puramente espírito. Ainda não. O choro ficou mais forte. E eu ouvi o murmúrio baixo da voz de um adulto tentando inutilmente acalmá-lo. Roger, então. Segurei nos meus seios delicadamente, erguendo o seu peso macio e cheio. Lembrei-me de como eram, quando eu era muito jovem, pequenos e rijos, tão sensíveis ao toque da mão de um rapaz que os meus joelhos ficavam fracos, até com o toque da minha própria mão. Eram diferentes agora e, no entanto, peculiarmente iguais. Não se tratava da descoberta de algo novo e não imaginado, mas apenas de uma nova consciência, o reconhecimento de algo que surgira enquanto eu estava de costas, como uma sombra lançada na parede, a sua presença insuspeita, vista somente quando me virasse para olhar para ela, mas estando lá durante o tempo todo. Ah, eu tenho uma pequena sombra que me acompanha sempre. E para que é que ela serve? É mais do que posso imaginar. E se eu me virasse de costas outra vez? A sombra não me deixaria. Estava irremediavelmente ligada a mim. Quer eu notasse a sua presença, quer não. Agachada, sempre etérea, intangível, mas presente. Bastante pequena para desaparecer sob os meus pés quando a luz de outras preocupações me iluminava, inflada a proporções gigantescas no clarão de alguma ânsia repentina. Demónio ou anjo da guarda? Ou apenas a sombra da besta, lembrete constante do caráter inescapável do corpo e dos seus desejos? Outro barulho misturado à cantoria, embaixo. Tosse, pensei. Mas ela não parou e o ritmo parecia errado. Coloquei a cabeça para fora, cautelosa, como um caracol após uma tempestade. E percebi algumas palavras no gorgulejo dissonante. Excavating for a mine, 49er, daughter Clementine. Roger estava a cantar. Senti as lágrimas marejarem-me os olhos e retirei a cabeça para dentro, apressadamente, para não ser vista. Não havia nenhuma melodia, O tom não variava mais do que o assobio do vento através da boca de uma garrafa vazia, e, no entanto, era música, uma canção obstinada, áspera, e, entretanto, o choro de Jemmy acalmou-se para pequenos soluços e fungadelas, como se ele tentasse perceber a letra, tão dolorosamente forçada através da garganta dilacerada do pai. "Fed the ducklings by the water." Ele tinha de parar para recuperar o fôlego a cada frase sussurrada, o som como o do linho a rasgar-se. Cerrei os punhos, como se pela pura força de vontade eu pudesse ajudá-lo a pronunciar as palavras da canção: "Herring boxes without topsies, sandals were for Clementine." A brisa intensificava-se outra vez, agitando as copas das árvores. O verso seguinte perdeu-se no restolhar das folhas e não ouvi mais nada durante 1 ou 2 minutos, por mais que me esforçasse. Então vi Jamie parado. Ele não fizera nenhum ruído, mas eu senti-lhe a presença imediatamente. O ar fresco do quarto tornara-se mais denso, mais cálido. "Sentes-te bem, Sassenach?" perguntou ele suavemente da porta. "Sim, estou bem." Falei num sussurro para não acordar Lizzie e o pai, que dormiam no quarto de trás. "Só precisava de um pouco de ar. Não queria acordar-te." Ele aproximou-se, um fantasma alto e nu, com cheiro de sono. "Acordo sempre quando tu acordas, Sassenach. Não durmo bem sem estares ao meu lado." Tocou rapidamente na minha testa. "Pensei que talvez estivesses com febre. A cama estava úmida onde tu estavas deitada. Tens a certeza de que estás bem?" Eu estava com calor, não conseguia dormir. "Mas sim, estou bem. E tu?" Toquei-lhe no rosto. A sua pele estava quente de sono. Ele veio pôr-se ao meu lado na janela, a olhar lá para fora para a noite de final de verão. Estava lua cheia e os pássaros permaneciam inquietos. Bem perto, ouvi o chilreio fraco de um rouxinol de uma ninhada tardia e, mais ao longe, o pio de uma coruja na caça. "Lembras-te do Lawrence Stern?" perguntou Jamie, evidentemente lembrando-se do naturalista por causa dos sons. "Duvido que alguém que o tivesse conhecido pudesse esquecê-lo", disse eu secamente. "A mala de aranhas secas causa uma forte impressão, sem falar do cheiro." Stern possuía um aroma distinto, composto de partes iguais de odor natural do corpo, uma cara colónia de que ele gostava, suficientemente forte para competir, embora não para sobrepujar, os odores de vários conservantes, como cânfora e álcool, e um leve fedor de decomposição dos espécimes que ele colecionava. Ele riu-se baixinho. "É verdade, ele fede mais do que tu." "Eu não cheiro mal", disse eu indignada. Pegou-me na mão e levou-a ao nariz, cheirando-a delicadamente. "Cebolas", disse ele, "e alho. Algo apimentado, grãos de pimenta, sim, e cravo da Índia, sangue de esquilo e molho de carne." A sua língua estendeu-se para fora como a de uma cobra, tocando rapidamente nos nós dos meus dedos. "Amido, batatas e algo silvestre. Toadstools." Nota: variedade de cogumelos venenosos. Fim de nota. "Isso não é justo", disse eu, tentando libertar a minha mão. "Sabes perfeitamente o que comemos ao jantar. E não eram toadstools, eram orelhas de Judas." "Hã?" Ele virou-me a mão e cheirou-me a palma. Depois o pulso. E foi subindo para o antebraço. "Vinagre e endro. Andaste a fazer picles de pepino, não é? Ótimo, gosto muito. leite azedo aqui nos pelinhos do teu braço. O que salpicou aqui? Estiveste a bater manteiga ou a desnatar o leite? Adivinha, já que és tão bom nisso. Manteiga. Raios te partam. Eu ainda tentava libertar-me, mas apenas porque os pelos curtos da sua barba estavam a fazer-me cócegas na pele sensível do meu braço. Ele continuou a cheirar o meu braço até à minha clavícula, fazendo-me guinchar à medida que os fios soltos do seu cabelo me roçavam na pele. Levantou-me o braço, tocou nos pelos sedosos e úmidos ali e passou o dedo sob o nariz. Oh, de fome, murmurou ele, e eu ouvi o riso na sua voz. Ma petite fleur. E também tomei banho, disse eu melancolicamente. Sim, com sabonete de girassol, disse ele, com um leve tom de surpresa na voz, ao cheirar a base do meu pescoço. Eu dei um gritinho agudo e ele colocou a mão grande e quente sobre a minha boca. Ele cheirava a pólvora, feno e esterco, mas eu não podia dizer isso com a boca tapada. Ele endireitou-se um pouco, inclinou-se mais para perto e à aspereza da sua barba roçou a minha face. Soltou a mão e eu senti a maciez dos seus lábios na minha têmpora, o toque de borboleta da sua língua na minha pele. E sal, disse ele baixinho, o seu hálito quente no meu rosto. Há sal no teu rosto e as pestanas estão úmidas. Estiveste a chorar, Sassenach? Não, disse eu. Embora sentisse uma ânsia repentina e irracional de fazer exatamente isso. Não, transpirei. Estava com calor, mas já não sentia calor. A minha pele estava fresca, fria, onde a corrente de ar da noite que entrava pela janela arrefecia o meu rabo. Ah, mas aqui? Ele estava de joelhos agora, um braço em redor da minha cintura para me manter quieta, o nariz enterrado entre os meus seios. Ah, exclamou. E a sua voz mudou outra vez. Normalmente eu não usava perfume, mas tinha um óleo especial enviado das Antilhas, feito de flores de laranjeira, jasmim, baunilha e canela. Tinha apenas um minúsculo frasco e só usava um pequeno toque em raras ocasiões, quando achava que deveriam talvez ser especiais. Tu querias-me, disse ele desoladamente, e eu adormeci sem sequer tocar em ti. Desculpa, Sassenach, devias ter dito. Estavas cansado? A sua mão deixara a minha boca. Acariciei-lhe o cabelo, alisando os longos fios por trás da orelha. Ele riu-se e senti o calor do seu hálito no meu estômago nu. Para isso ter-me-ias levantado dos mortos, Sassenach. Eu não me importaria nada. Levantou-se então de frente para mim e mesmo à luz turva eu pude ver que não seria necessária nenhuma medida desesperada da minha parte. Está calor, disse eu. Estou a transpirar. Julgas que eu não estou? As suas mãos fecharam-se na minha cintura e ele ergueu-me de repente, sentando-me no largo parapeito da janela. Arfei ao contacto com a madeira fria, agarrando-me ao caixilho de cada lado no reflexo. O que é que estás a fazer? Ele não se deu ao trabalho de responder. De qualquer modo, era uma pergunta puramente retórica. Oh, de fame, murmurou ele. O seu cabelo macio roçou-me pelas coxas quando se ajoelhou e as tábuas de soalho rangeram com o seu peso. Parfum d'amour, hã? A brisa fresca levantou-me o cabelo, agitou-o pelas minhas costas como o mais leve dos toques de um amante. As mãos de Jamie continuavam firmes na curva das minhas ancas. Não havia risco de eu cair, E, no entanto, sentia quedas tonteante atrás de mim. A noite límpida e infinita, com o céu vazio, crivado de estrelas, no qual eu poderia cair e continuar a cair, apenas uma minúscula partícula, ficando cada vez mais quente, com o atrito da minha passagem, explodindo finalmente na incandescência de uma estrela cadente. Shhh, murmurou Jamie ao longe. Ele estava de pé agora, as mãos na minha cintura, e o som de um gemido pode ter sido do vento ou de mim. Os seus dedos roçaram-me os lábios. Podiam ser fósforos, acendendo chamas na minha pele. O calor dançava pelo meu corpo, barriga e seios, pescoço e rosto, queimando na frente, fresco atrás, como São Lourenço a arder na sua grelha de ferro. Eu envolvi-o com as minhas pernas, um dos calcanhares pousado no rego das suas nádegas, a sólida força das suas ancas entre as minhas pernas, como a minha única âncora. Deixa-te ir, disse-me ao ouvido. Eu seguro-te. Soltei as mãos e inclinei-me para trás, no ar, segura nas suas mãos. Tu começaste a dizer-me algo sobre o Lawrence Stern? Murmurei sonolentamente mais tarde. É verdade. Jamie espreguiçou-se e acomodou-se, uma das mãos curvada possessivamente sobre a minha nádega. Os nós dos meus dedos roçavam nos pelos da coxa dele. Estava demasiado calor para estarmos abraçados, mas não queríamos separar-nos completamente. Falávamos de pássaros. Ele gostava muito deles. Eu perguntei-lhe por que é que no final do verão os pássaros cantam à noite? As noites são mais curtas nessa época. Tu pensarias que eles iriam querer descansar, mas não. Há murmúrios e gorjeios e toda a espécie de ressoares, a noite toda, nas vedações e nas árvores. Sério, não tinha reparado. Tu não tens o hábito de dormir na floresta, Sassenach, disse ele, tolerante. Eu sim, e o Stern também. Ele disse-me que tinha notado a mesma coisa e questionara sobre isso. E ele tinha uma resposta? Não uma resposta, mas uma teoria, pelo menos. Melhor ainda, disse eu, com sonolento divertimento. Ele grunhiu a concordar e virou-se ligeiramente de lado, soprando um pouco de ar bem-vindo entre as nossas peles transpiradas. Eu via o brilho do suor na curva do ombro dele e as gotículas de suor entre os pelos escuros e encaracolados do seu peito. Arranhei-lhe delicadamente o peito com um som áspero, suave e agradável. O que ele fez foi capturar vários pássaros e trancá-los em gaiolas forradas com papel de mata-borrão. O quê? Isso despertou-me um pouco, ainda que só para me rir. Para quê? Bem, não completamente forradas, apenas no chão, explicou ele. Colocou um pratinho no chão, cheio de tinta, e uma vasilha no meio com sementes, de modo que eles não conseguiriam comer sem molhar os pés na tinta. Então, quando saltassem de um lado para o outro, as marcas das patitas apareceriam no mata-borrão. E o que é que isso mostrava, precisamente, além de pegadas pretas? Os insetos estavam a começar a encontrar-nos, atraídos pelo odor almiscarado dos nossos corpos quentes. Um minúsculo zumbido junto ao meu ouvido fez-me dar uma palmada no mosquito invisível, depois puxar a gaze do mosquiteiro que Jamie tinha afastado quando se levantou para ir à minha procura. Ela estava presa a um engenhoso mecanismo, invenção de Brianna, fixo na viga acima da cama. Quando desenrolado, o tecido caía sobre todos os lados, protegendo-nos das hordas sanguinárias das noites de verão. pulo no lugar com alguma lástima, pois embora excluísse os mosquitos e as enervantes traças, também, inevitavelmente, bloqueava um pouco do ar e toda a vista do luminoso céu noturno além da janela. Deitei-me novamente na cama a uma certa distância. Embora a fornalha natural de Jamie fosse um grande conforto nas noites de inverno, tinha as suas desvantagens no verão. Não me importava de derreter num inferno de desejo incandescente, se necessário. Mas já não tinha mais camisas limpas. Havia muitas pegadas, Sassenach, mas a maioria ficava num único lado da gaiola. Em todas as gaiolas. A sério? E o que é que o Stern achava que isso significava? Bem, ele teve a brilhante ideia de colocar uma bússola nas gaiolas e parece que durante toda a noite os pássaros saltavam e corriam para sudeste, que é a direção para onde migram no outono. Isso é muito interessante. Puxei o meu cabelo para trás num rabo de cavalo, levantando-o do pescoço para o refrescar. Mas ainda não está na altura de migrar no final do verão, pois não? E eles não voam à noite, mesmo quando migram, ou voam. Não. É como se sentissem a iminência do voo e a atração que ele exerce. E isso perturbava-lhes o sono. O mais estranho é que a maioria dos pássaros que ele tinha era nova e nunca tinha feito a viagem. Não sabiam o lugar para onde iam. E, no entanto, sentiam-no a chamá-los, talvez a despertá-los. Mexi-me um pouco e Jamie tirou a mão da minha perna. Tsugung Rua, disse ele baixinho, percorrendo com a ponta do dedo a marca úmida que deixara na minha pele. E o que é isso? Foi como o Stern lhe chamou. A prontidão dos pequenos pássaros, preparando-se para partir no seu longo voo. Isso tem algum significado em particular? Sim. Rua é quietude, descanso. E Tsug é uma espécie de viagem. Então, Tsugun Rua é uma inquietude, um nervosismo antes de uma longa jornada. Virei-me para ele, pousando a cabeça afetuosamente no seu ombro. Inspirei, como alguém a apreciar o aroma delicado de um bom charuto. O de homme? Ele ergueu a cabeça e cheirou o ar em dúvida, torcendo o nariz. O de chèvre, acho eu, disse ele. Embora possa ser algo pior, existe uma palavra em francês para doninha fedorenta? Le pu, sugeri com uma risadinha. Os pássaros cantaram durante toda a noite.